Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, hoje eu tô tomando um mescal, tô evitando café um pouquinho, tô ficando meio ruim dos estômagos. Então, tô só no leitinho com mescal, chocolatado aqui, na manhã fria de São Paulo. E tô com o Márcio Moreira, o meu grande mestre da campanha de mago do Pedro Juntei. Fala, Márcio. E aí, meu querido? Reaprendendo a gostar de café com leite. Não precisa de tanta apresentação, porque você já teve na casa, né? Então, simbora. Vamos pra esse tema aí, cara. Vamos pra esse tema que muito me interessa aí. Qual tema, então? Fala aí. Caramba, eu que vou apresentar o tema, assim? Vou rostear a parada? Beleza, pode ser, então. Tu que é o cara do podcast aqui, amigo. Quem sou eu, cara? Quem sou eu? E falar nisso, eu preciso mostrar outras coisas também pra você e jogar junto com você mais vezes, cara. A gente tá meio monótono, assim, batendo uma tecla só. Esse negócio de mago, o pessoal vai achar que a gente só joga isso. É, cara, eu acho que a gente bate uma bola legal, né, cara? É, a gente precisa jogar mais coisa. Você se lembra da primeira vez, aqui no parênteses, rápido. A primeira vez que jogou junto foi na Dungeon Carioca, lá no Rio. A gente basicamente se conheceu, a gente jogou Interface Zero, tá lembrado disso? Claro, cara, era o Felipe mestrando, é o Eder, né, na verdade. Isso aí. Da Retropunk, foi legal, cara, foi bem maneiro, né? Foi bacana, ele já mal te conhecia, te chamei pra participar da Mesa de Mago. Mas vamos lá, deixa esse contínuo de lado aí. E vamos falar mais um pouquinho sobre... Você tem pronúncia de inglês melhor, minha pronúncia de Boston. Fala você, cara, Runes, é isso? É, a gente vai falar... Eu acho que eu prefiro chamar de minigame até, porque... Ah, você pode contar. É uma coisa até que você faz muito, cara, na campanha de mago que eu jogo contigo, que é criar pequenos minigames dentro do próprio jogo. Isso não deixa de ser ruling, né? Aquela coisa que a gente falou no episódio passado de ruling versus rules, é pegar esse espaço de regra que existe dentro de todo o sistema e criar alguma coisa ali dentro daquilo pra poder dar uma caprichada na mecânica ou poder fazer a cena funcionar de uma forma mecanicamente mais inteligente. Isso é uma parada que você faz com maestria, né, cara? Eu queria abordar, assim, não sei se são três aspectos, mas vou começar com três layers, assim, três camadinhas aí. A primeira é, todo mundo faz um pouco de ruling, assim, todo mundo faz um pouco de minigame em RPG. Eu vou citar um exemplo, ouvindo o episódio que vocês gravaram sobre esse tema, eu tava pensando nisso. Um exemplo é aquele negócio assim, você tem um inimigo e tem três jogadores, um inimigo geralmente selvagem, um bicho, vamos supor, então uma pedra que tá caindo, sei lá. E aí você, na hora, você pensa, ah, eu vou rolar um D6 aqui, um e dois vai cair em cima do jogador da Priscila, BC em cima do Daniel, BC... 3 e 4 em cima do Daniel e 5 e 6 em cima do Rafael, vamos supor. Então todo mundo faz isso um pouco, sabe? De você pegar um dado ali na hora e ver, vamos ver o que vamos ver dado de probabilidade pra ver se você acha um lustre na sala. Sabe o que é? Todo mundo já fez isso alguma vez, tu já fez, Bob? Claro, pô, até hoje eu faço, na verdade. Eu acho que isso acrescenta um pouco mais, às vezes, até de tensão, né? Você fala, pô, olha qual é o grau de incerteza que eu tô botando aqui. Tô botando uma decisão no dado, né? Então vamos ver quem mostrando vai atacar primeiro, né? É, isso é um ruling, isso é alguém. Só que passa desatendido que parece que não ofende muito, as pessoas não sabem muito, tá? De certa forma, em vez de decidir apenas a pedra que é de você. Pô, é meio esquisito, né? Ah, não tem lustre nenhum. Pô, é tirar um pouco a agência do jogador. E ao mesmo tempo também é muito permissivo. Tudo que o jogador quiser, dependendo do sistema que for jogado, você dizer que tem. Então você deixa pra aleatoriedade. Eu acho que fica uma coisa ponderada. Fica meio que um justo juiz no processo. Sim. É, uma coisa que eu acho que é confortável é porque a gente faz isso muito na lacuna, né? Isso não é uma coisa no momento que o sistema vai definir. Normalmente é uma coisa que os sistemas não definem. Mas, por exemplo, essa coisa de quem a criatura vai atacar. Se o sistema não tem alguma coisa que defina, primeiro ela ataca sempre o mago, sei lá. O primeiro ataca o ser mais inteligente. Se não tiver nada assim, você acaba não tendo muito motivo pra não seguir uma ordem aleatória. E aí você se aproveita disso, né? Então acho que é sempre bem-vindo quando é na lacuna, né, do sistema. Outra camada que eu quero abordar, aí vai um pouco mais complexa, aumentar o nível de complexidade, a segunda camada, é aquela camada de ruling que você coloca quando, vamos dizer assim, o sistema ele não te dá uma mecânica que tem uma textura própria. Eu vou tentar explicar com um exemplo, tá? Eu não queria usar o storytelling, mas eu vou usar a campanha de mago, infelizmente, porque eu jogo um pouco nas outras coisas variando nas streams, mas eu vou usar de novo na terceira camada. Mas na segunda camada, o mago ele não foi feito pra batalha campal, guerra, trocação de tiro, não foi feito pra isso. Né? E lá no nosso prelúdio de Segunda Guerra Mundial, eu fiz um negócio com cartas. Eu usei como se fosse cartas de trunfo e tinha a carta do soldado, a carta do atirador escondido, a carta do tanque, a carta do da tropa. Eu quis trazer isso pro jogo, eu criei praticamente um minigame mesmo pro jogo, e com regras muito próprias, totalmente alheias ao sistema do storytelling, porque eu queria trazer textura de combate um pouco mais campal e estratégico pra um RPG que não tem. E que nessa camada, na segunda camada, não atrapalha não ter. Você não tá afim de usar as regras normais do D&D pra fazer com que o cara jogue um jogo de carta normal. Aí você inventa o próprio jogo, as próprias regras do jogo da história, sabe o que é? Simuladas numa rolagem. Você inventa um mini sistema aí pra ver se o cara foi bem sucedido naquele xadrez. Isso seria essa segunda camada de criação de minigames dentro de um jogo. É uma coisa ainda permissiva, mas já começa a ficar bastante radical. E a terceira camada, cara, isso aí eu já começo a olhar com bastante ressalva, e aí você tem que tomar cuidado pra você não aloprar muito, é em quantidade e em profundidade mudança quase generalizada num sistema. E aí eu vou voltar a falar de storyteller porque eu faço isso muito em mago, porque infelizmente o storyteller ele tem um cenário muito bom, mas umas regras, ao meu ver, muito fracas. É, o fundamental dele é ruim, né? É, o exemplo do antigo. Eu não conheço muito fundo o storytelling, e muito menos o que tá vindo de proposta aí pra linha que vai seguir após o Vampiro Quinta Edição, mas eu acho o sistema bem arcaico, ele realmente foi pensado pra não ter rolagem, sabe? Tem um monte de cheatzinho, de um monte de mecânicazinho de, ah, se você tiver mais dados do que o valor da dificuldade, você já tem um sucesso automático, se você gastar uma força de vontade, já tem um sucesso automático, sabe? Isso tudo pra dar aquela coisa de que você não precisa rolar dado e evitar rolar dado, dá a impressão que o sistema é preguiçoso pra você desanimar de rolar dado. Então, por causa disso, eu esbarro toda hora com a questão da segunda camada que eu falei. Então, em quantidade, eu acabo detectando um sistema mal desenhado. Então, total, cara. Às vezes bate uma síndrome de impostor violenta. Eu até falei ontem que eu prefiro ser chamado o meu amigo de mago de Mage of Cthulhu do que de Márcio Teller, porque o Márcio Teller não tá anotado em lugar nenhum. O Mage de Cthulhu é só uma brincadeira, uma observação em cima do clima que eu tô dando pro jogo, isso é legal. Agora, o Márcio Teller, de vez em quando eu fico assim, pô, cara, será que eu tô frustrando meus jogadores? Eu tô inventando coisa na hora? Eu tenho que estar bem claro com relação a algumas precauções que têm que ser tomadas. E aí agora a gente parte pro lado das precauções que você tem que tomar quando você cria minigames. É, cara, assim, eu posso dizer pela minha experiência com o teu jeito de mestrar o Storyteller, eu posso falar claramente que, quer dizer, com toda certeza, que você tem muita solidez na aplicação dessas regras. Parece que uma vez que você usou, você repete a mesma lógica em todas as vezes que você pede determinada rolagem, determinada situação, e quando você não faz uma coisa que repete, você na verdade dá uma textura extra na cena, você explora melhor aquela cena com regras que você cria. Então, como faz muito sentido, como um todo, ou dentro da cena, sabe, na textura da coisa, então acho que não tem problema nenhum, entendeu? Acho que você não precisa ficar com síndrome de impostor, não. É porque a questão da síndrome de impostor é porque você fica o tempo todo pensando, caramba, é difícil. Quando você tem uma regra escrita, você meio que fica tranquilo porque tá escrito, e é de conhecimento de todos. Quando tá só na tua cabeça, é cansativo, porque você tem que ficar o tempo todo acessando essas coisas na sua cabeça e ao mesmo tempo jogando. Então tua cabeça fica o tempo todo acelerando e revisitando aquele arquivo e cansando aquele arquivo que eu digo como se fosse um computador, né? Então o buff esquenta, velho. Então tu fica cansado o tempo todo pensando, revisando full time as precauções. E quais são essas precauções? A primeira precaução quando você vai criar uma regra, um minigame in-game, é você, quando antes de qualquer rolagem, antes de qualquer coisa a vera, você deixar bem claras as regras. Você explica. Entendeu? Porque, ó, gente, agora pintou esse jogo diferente aqui. É baseado com carta, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E aí, se você tiver tanto sucesso, você vai usar essa tabela aqui. Se tiver falha crítica, vai usar essa tabela aqui. Eu fiz isso lá no prelúdio da Segunda Guerra. E ficou claro. Depois do mesmo prelúdio, eu tentei fazer uma guerra de tanques dentro de um mapa tático e não funcionou tão bem. Você lembra disso? Teve uma hora que eu abandonei no meio algumas questões. Então, assim, mesmo explicando, deu cansaço porque, às vezes, você... Eu não fiz playtest, eu não faço playtest de nada. Eu vou ver na hora, on the fly, na maioria das vezes. Então, ali não funcionou. Então eu falei, caraca, não rolou. E eu não vou fazer playtest. Como é que eu vou fazer playtest de um minigame que eu vou usar numa cena, não é um RPG meu? Alguém vai estar disponível pra mim pra testar isso? Não vou, às vezes eu posso testar numa outra mesa. Eu, por exemplo, se eu for tentar fazer isso numa outra mesa, eu já não vou fazer esse do cate tático. Eu já sei que não funciona pra tele. Sacou? Mas, por exemplo, alguns jogos, eu não mexo tanto. Eu não crio tanto minigame. Eu fico, às vezes, na primeira camada, na segunda, no máximo. Eu não crio tanta coisa. O Mutant é um exemplo disso. É um RPG que eu gosto muito. Ele tem um monte de mecânica própria. E eu não invento. E quando invento, às vezes eu descubro que, às vezes acontece de ter entendido errado e eu volto pro que o livro propôs. Entendeu? É, cara, é porque são duas gerações de jogo diferentes, né? A primeira, o Vampire, é uma geração que abandonou mesmo a regra. É uma geração que precisou responder a uma geração anterior de jogo que vinha sobrecarregada de regras inúteis na maioria das vezes. E aí o Vampire chegou falando, cara, eu vou botar aqui umas regras, já que todo mundo precisa de regra, toma aqui umas regras, e umas regras chutadas mesmo, que às vezes, como você falou, parece que não querem ser usadas. E fala, cara, dane-se a regra não importa, vamos lá, mestre aí. E aí, o Mutant, ele vem em cima de uma... trabalhando em cima de uma proposta que já passou pela Forge, né? Toda essa geração que fala que regra importa e que amarra a experiência com as mecânicas, né? Então, é uma diferença muito grande mesmo. E você sente isso na mesa. Você sente que, na verdade, quando você joga um sistema desse que é mais pronto, mais amarradinho, você tem menos necessidade de fazer ruling, né? E você, de fato, tem menos espaço até, porque ele amarra e responde a maioria das questões que se apresentam pro sistema, né? Isso aí, pra vocês não irem passar a se falar a respeito de como o 7C é solto. Foi até episódio de Rune. O 7C, ele criou um terreno pra você criar esses minigames de maneira mais profícua. A galera que não tá acostumada, às vezes, estranha. Cara, eu vejo o 7C como um convite a, por favor, crie vários economic gamezinhos dentro de mim, por favor. Eu vejo isso quando eu leio, sabe? Mas é total isso, cara. Essa coisa de você chamar de aposta, né? Chamar de raise. E cada vez que você consegue um raise, você pode performar alguma coisa mais ativamente contra contra a dificuldade que o mestre coloca. É isso. Você tá botando um espaço ali na mesa pra que os jogadores negociem com o mestre e façam suas apostas mesmo em relação ao que vão fazer e não fazer. Eu acho que é total isso, mas eu acho que falta pouco, tem pouco parâmetro pra isso ali. Tem muita crítica que se faz no 7C que você dá pouco parâmetro pra isso. E aí... Eu criei muito game na minha mesa 7C. Eu costumo jogar com faca no dente. Focando em, assim, querer matar o jogador mesmo, assim, no sentido de querer matar não de maneira deliberada, mas de dificultar mesmo. Se eu tiver com Dungeon Point, eu vou gastar, sabe como é que é? Se for tiver que comprar pra ganhar mais Dungeon Point, eu vou comprar. E eu criei algumas coisinhas que eu ouvi vocês falando no episódio passado a respeito de, se tem um vilão na cena e o cara chegou em acabado, no último nível dele lá da vitalidade, a regra diz que você gasta um ponto de perigo pra matar ele de uma vez, né? Eu não faço assim. Eu faço, o cara tem que fazer uma rolagem. Ele tem que rolar os quatro níveis dele de acabado. E se ele tiver pelo menos um ali no meio, ele morre. Com quatro dados, a chance é grande. Parece que eu dei uma brandada na parada, mas eu diluí isso nos quatro níveis. Ou seja, no primeiro nível de agravado de dano que você tomar, você já rola esse dado com um dadinho só. Ah, então já é tenso, você entendeu? Então você rola um dadinho, se cair um, que nem é o negócio de você virar vilão, que é o negócio desse de corrupção. Sim. Eu faço isso com ferimento. Então, às vezes, o cara pode morrer na primeira porrada. Ele tomou o primeiro tiro, que pode acontecer você tomar um tiro e morrer. Não pode acontecer? Sim. Na regra original do 7C, você teria que tomar quatro tiros pra morrer. Ele tá na mão de um vilão. Sim, sim. É, o 7C tem um problema de letalidade mesmo, né? Nem letalidade, por assim dizer. Eu acho que não é letalidade porque não é pra ter letalidade nele. Mas acaba que o desafio, nas vezes que eu joguei, ficou de forma mas eu faço assim, se cair um, morreu. E se cair dois ou três, vai rolar uma tabela de ferimento. Afinal de contas, a gente tá falando de piratas e tem piratas de caolho. Sem mão, bancos, piratas sem mão. Então eu criei uma tabelinha de ferimentos, uma tabela bem, bem básica, assim. Tanto que tem amputação, você escolhe o que amputou, entendeu? E é isso, cara. Mas aí voltando à regra 7C, mas assim como na regra original, você pode evitar isso com ponto heróico. Essa morte que o mestre ele paga pra matar automaticamente, um outro jogador pode intervir e evitar que isso aconteça gastando ponto heróico. Então, sim, total. Então tem. Cara, tem que se encarar o 7C como um economic game, como um jogo que nem poker, que você não joga com os dados, no caso do poker com as cartas, você joga com as fichas. Entendeu? É com isso que você joga. É com as apostas que você joga, sabe? Então, isso é o core do minigame, cara. É, eu acho engraçado, cara, porque o John Wick, ele é um cara que fala muito do D&D, e fala muitas vezes que D&D tem problema de consistência, que esse espaço de regras que o D&D não cobre faz com que cada mesa tenha uma experiência diferente, não sei o quê. Uhum. E aí, você vê que ele lança um 7C que tem muito desse espaço, e que é um sistema bom pra você fazer ruling, né? Como você mesmo falou, eu achei genial, coisa da morte, possibilidade maior de morte em outras rolagens, e possibilidade de você ficar sem mão, sem pé, ser mutilado, porque isso é pirataria também, é isso. Ainda que muito heróico, também tem essa textura, que você não pode perder, né? Exatamente. Então eu acho engraçado, porque é o mesmo autor que busca, que no discurso dele fala muito contra o ruling, ele traz um jogo cheio de espaço de ruling e que é resolvido, no fim das contas, com o ruling, né? Acho muito doido. A impressão que eu tenho é que ele é mais apegado ao lore, cara. Ele capricha no lore, entendeu? Ele gosta de se aprofundar no lore e tal. De criar o lore. Sim. E eu tenho ressalvas quanto a isso. Eu penso assim, se você é um cara que sabe escrever bem o lore, você é um bom escritor. Se você é um cara que cria boas regras, você é um bom game designer, vai fazer board game. Agora, se você é um cara que sabe montar e criar, você consegue fazer com que a regra expresse a sentido do lore, consegue casar bem ao que você chama de textura. Sabe, a sensação de que você realmente tá fazendo uma rolagem de... Cara, vou falar de novo de Milton, mas só passado. O tema do jogo é escassez e escolhas difíceis, como toda temática de pós-apocalipse. E o jogo tem esse lance de, pô, vou rerolar ou não vou rerolar. Entendeu? É demais, isso, cara, aí é a textura do tema no sistema. O cara escolheu essa mecânica da modificação, ela se repete em outro como um texto, no Pico, e até no não sei se até no Vampire. Mas assim, é mais casa perfeito, porque você, caraca, se eu rerolar, eu posso conseguir, mas eu abro a possibilidade de tomar um crítico e morrer pra tentar ajudar aquele meu amigo. Então é uma coisa meio The Walking Dead, vou deixar ele morrer na mão do meu jogo. Senão eu vou morrer, cara, sacou? É, eu acho legal isso, porque não tem como num jogo, por exemplo, você simular que você tá passando fome, né? Não tem como você fazer isso, não tem como chegar e falar, cara, vou deixar você sem comer pra você passar fome e sacar o que é. Mas quando você coloca mecanicamente escolhas difíceis e você coloca certas travas no personagem do cara por conta por você ser privado de comida, etc., você começa a passar, de alguma forma, algum sentimento que te leva a falar, bom, isso tá acontecendo porque o meu personagem tá com fome. E aí você faz esse jogo acontecer com a textura que você precisava, né? Sem resolver, você resolve esse tipo de coisa que muito jogo, como o próprio Vampire, deixou pra trás. Que, por exemplo, como fazer o horror aparecer no sistema. Difícil, é difícil mesmo. Então ele não tá à toa. Mas aí outros jogos mais modernos trataram, como, sei lá, o Undying, o Urban Shadows. Eles começam a amarrar melhor no sistema com essas travas, né? Eu acho muito inteligente essa forma de tratar as coisas, cara. Ah, depois que eu conheci jogos de múltiplo, por exemplo, mecânica de múltiplo de vitalidade, né? Você tem. Você perde. Você toma dano mental, não só dano físico, por exemplo, dano social. Por exemplo, eu não consigo jogar um jogo que você só tem uma barra de energia, vamos colocar dessa forma. Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, sabe? Porque é o meu gosto. Você tomou um tipo de dano diferente do dano de espada. Você vai tirar isso de onde? Sacou? Esses jogos dele tem muito isso. O Forbidden Lands, que é um jogo dessa galera também, pra Hexcrawl. Eu já vi o alpha deles e tudo mais. Já vi o final também. E eles têm muita coisa assim. Você, por exemplo, pode ter que recuperar a sua vontade de caminhar e de continuar o caminho durante uma fogueira com um bardo tocando música, sabe? Então isso é muito legal. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Enfim, e cara, isso você vê, né? Eu acho que, de forma geral, são minigames que a galera acabou incorporando nos sistemas, né? Eles começaram a entender que os minigames são necessários pra você poder passar a textura. Então, por mais que eles acabem com... Eles tragam essa coisa da experiência fechada, que recomendam você não mexer no sistema e tudo mais, eles já são isso, né? Eles já são hacks, eles já são, de certa forma, modificações que eles fazem dentro de um sistemão pra poder fazer aquilo funcionar. E é o que você faz no mês, né? É o que eu vejo. Então, como é que você chegaria pra galera e fala, cara... Treina aí fazer minigame. Começa a botar minigame na mesa, então faz isso aqui, assim você vai se dar bem. Qual é a tua dica? A segunda precaução é minha dica. Além de tudo que a gente já falou, a segunda precaução é o quê? Não viaja muito na hora de fazer minigame. Continua fazendo mais ou menos na mesma linguagem que o jogo propõe. Como assim? Voltando ao exemplo da Segunda Guerra Mundial. Eu fiz uma tabela. Eu não mandei vocês rolarem um D20. Eu não mandei vocês rolarem 2D6 e tirar 6 ou menos, ou entre 7 e 9. Eu não mandei vocês rolarem, sei lá, um dado de porcentagem. Eu pedi pra vocês rolarem o atributo mais perícia de vocês, mesmo que vocês estivessem escolhendo, ou eu tivesse condicionado, não importa, contabilizado a quantidade de sucessos e comparado com a dela. Porque é sucesso, né? Tinha um corte de dados comparado com a dificuldade, entendeu? Eu fugi daquele escopo original. Eu criei um minigame, uma parada que é diferente, que não tem no livro, mas não fugiu do linguajar do jogo, sacou? Total, cara, dá pra sentir isso. Isso é realmente importante, porque você não tá abandonando tudo aquilo também, né? Você tá usando a regra mesmo como parâmetro, mesmo que a regra não seja tão específica, ou que você não seja tão boa de parâmetro, né? Porque se for diferente disso, você tá fazendo outro skin. É verdade, melhor fazer um sistema de novo logo. Você tá jogando Mage em GURPS, por exemplo. Também existe. Entendeu? Se bobear, existe, cara. Se bobear, existe. Não, existe. Existe sim, uma negociação em GURPS, existe sim. Eu descobri que tem as mágicas pra Apocalipse, pô. Cara. Não sei nem como é que é, mas fiquei curioso. Vou catar pra ver se funciona. Cara, qual é que você tem uma terceira? Tem uma terceira. Uma dica? Aí? Deixa eu pensar, que vai ter que espremer um pouco aqui. Porque realmente, a dica de ouro é você avisar seus jogadores antes pra não frustrar eles vindo com regra depois, entendeu? Você não fugir muito da parada, evitar esses minigames em momentos que sejam muito cruciais na trama. Pode até ser que morra alguém, que nem, de novo, na cena da guerra, lá na Segunda Guerra. Pode acontecer. Mas não era um boss final. Se você lembrar, a cena do Zeppelin do dirigível foi todinha feita no sistema. Vocês rolaram a iniciativa pra ter porrada. Vocês estão lembrados disso? Sim. Entendeu? Eu não usei minigame ali na hora, porque era um momento decisivo, sacou? Isso até me deu meio que um spoiler do que pode ser o final de Mage. Pode ser uma loucura ter que mestrar usando a regra do Mage. Entendeu? Porque eu sinto que se eu fizer um minigame no final, eu posso estar colocando tudo em risco, sabe como é que é? Então eu prefiro ir pra uma coisa que já foi testada, comprovada, mesmo que seja ruim, na minha opinião, mas pelo menos é testada e comprovada, e eu tenho que entubar pra eu escolher isso. Entendeu? Do que fazer um minigame no momento. Assim, no momento derradeiro, no momento chave do jogo, sacou? Eu acho que isso tem que ser feito no mínimo com cautela. Pelo menos, nem que seja só a introdução desse momento, uma parte desse momento, mas não o momento final, o momento inteiro. Tem que ser pensado a respeito disso. Uhum. Cara, pra finalizar, eu vou dar dois exemplos aqui de minigames, assim. O primeiro deles é um pra galera do D&D, que tem muita gente que joga D&D aqui hoje. E outro que é uma coisa que você trouxe e que me marcou especificamente. Aí depois você comenta. A primeira é a seguinte. Pra D&D, normalmente, o D&D ele é binário, né? Você ou acertou ou você errou. Então, costumo trazer minigames pro D&D quando eu quero dar alguma granularidade no sucesso. Então eu falo, cara, então você, se você o número alvo é tal, se você passar 5, você consegue escapar sem tomar ataques. Se você tirar 10, mais de 5, você, quer dizer, de 10 ou mais, você consegue passar sem tomar ataques e ainda pegar a coisa que você queria pegar no meio do caminho. Então acho que você consegue dar mais granularidade no D&D se você começar a fazer esses minigames, mas avise antes, como o Márcio falou, e fala qual vai ser a consequência. Então o cara vai poder saber exatamente se ele vai fazer aquilo acontecer ou não, se ele vai querer aquilo ou não. Mas é uma dica que eu dou. E a outro momento... Sabe como é que você pode fazer isso aí, cara, rapidinho, usando um adendo rapidinho que você falou do D&D? Manda. D&D você só rola praticamente um dado, que é o D20. Sim. No caso, pra você ter o sucesso das coisas. Agora que foi inserida a questão dos dois dados pra desvantagem ou vantagem. Você poderia usar esses dois dados, não pra vantagem e desvantagem, uma rolagem normal, se você conseguir acertar nos dois dados, como se fosse uma coisa meio sucesso parcial, sucesso total do Apocalipse Engine, se você conseguir nos dois dados, você tem um sucesso total. Você pode fazer um negócio desse, se você quiser. Entendeu? Também. Então, é meio radical. Em jogada, você pode fazer isso mesmo. Então, cara... É meio radical isso, mas... Sim. Você pode fazer. Isso aumenta um pouco. Isso aumenta um pouco. É como se fosse uma desvantagem maior ainda, né? Agora, a outra que eu vou dar um exemplo aqui foi um exemplo que você me trouxe, que me marcou. Que foi quando você fez uma briga de bar. Aliás, uma briga de bar não. A gente primeiro tava numa cena de crime e a gente queria ocultar os vestígios daquele crime. Então a gente falou que ia fazer isso e você falou, beleza, não rola agora não. E deixou pra lá. A gente passou uma sessão, passou acho que duas sessões, sei lá. E aí, depois de uma briga de bar, que a gente tava no bar, quer dizer, antes da briga de bar, a gente chegou no bar e tava passando na televisão alguma coisa a respeito do crime que aconteceu. E aí você falou, bom, será que vamos ver agora o que vai aparecer na TV? Qual vai ser a reportagem que eles vão dar, se tem pista ou não. E aí você pediu pra gente rolar. E aí você trouxe uma pequena tabela, falando, o resultado, se for de tanto a tanto, se tivesse, sei lá, 3 sucessos, vocês conseguiram sair deixando, sem deixar rastro. Se tiver mais sucesso, 5 sucessos, aí não deixa rastro e leva pra outra pessoa, sei lá. Você deu graus de sucesso dentro de uma tabela e principalmente, você pegou uma rolagem e retardou ela, 2 sessões, pra então ela fazer o efeito. Eu achei isso muito legal e passei a adotar sempre como, até como uma dica pra mestre, isso que é você retardar. Pra furtividade, isso, pra você ocultar certas coisas, é importante. Se você for ver, isso que eu fiz, ele tá dividido em duas partes. A primeira parte é esse retardo, que foi rolar 2 sessões depois. Isso aí que eu acho que é o grosso do negócio. Que foi pegar o negócio lá e retardar. E a segunda parte, eu apurei. Eu não precisava ter feito aquela tabela. Para pra pensar. Na verdade, eu coloquei não é um minigame. Eu coloquei as claras os resultados dos sucessos. Eu poderia só ter pedido pra fazer o teste. Faz o teste aí. E aí, mediante o teste que vocês fossem fazer, o resultado, eu daria o que aconteceu. Só que eu preferi, já que foi uma coisa que foi há 2 sessões atrás, 3 sessões atrás, eu preferi botar numa tabela pra deixar bem claro cada sucesso que queria acontecer, sacou? Porque era uma coisa que ia ser muito decisiva pro jogo. Tanto que eu falei, gente, olha só, eu até tô torcendo pro jogador conseguir, mas eu não vou me meter. Se falhar nesse teste, o jogo vai acabar dando uma pausa por um bom tempo e virando jogo de polícia e ladrão, porque a polícia vai atrás de vocês. Eu não vou meter. É uma rolagem decisiva. Foi praticamente um roll or die, sabe o que é? Foi praticamente save or die. Foi praticamente isso, entendeu? Só que em vez de morrer, ia ser uma coisa que ia atrasar, vamos colocar em no mínimo mais uma temporada quase. A vida de vocês, entendeu? Então quem rolou isso foi o Bruno, valeu. Porque ele que escondeu tudo e tal, ele que rolou e ficou com atenção. Foi maneiro. Se eu tivesse feito isso na hora e ele tivesse tido sucesso, ia ser uma coisa meio caída, assim, né? Ah, consegui, tá escondido. Ou se não tivesse tido sucesso, vocês não iam conseguir sair do charco tranquilos. Pô, não consigo esconder, a gente tem que voltar lá e tentar. Sabe como é que é? É, você, além de tudo, você corta um metagame, né? Exatamente. Então dá pra matar várias coisas com uma cajadada só. É, muito bom, cara, muito bom. É isso aí. Acho que, bom, a gente já falou bastante aí. Acho que a galera agora vai ficar viajando essa história de minigame aí. É, cara, queria agradecer a tua participação, agradecer todos esses insights que você dá. Pô, vamos voltar sempre aí, cara, pra você é da casa. Vamos sim. E cara, comenta aí, PNP, fala aí dos projetos, fala aí das coisas aí. Conta aí, primeira cara, mão aí, o que vem pra frente. Esse ano é a última temporada, né, do Mago, do mês de Ascensão. Então, assim, a gente tem um dorzinho no coração, né, do Dia de Silêncio e Trevas vai acabar, né? Vai dar saudade ferrada, porque... Total, cara. Graças a essa mesa, eu costumo falar que eu comecei a jogar streaming, eu fiz amigos pra caramba, eu fiz um pouquinho de nome. Então, assim, cara, vou sentir muita saudade. Mas tem que acabar, precisa acabar. É, tanto porque é um estilo diferente de jogo que eu não faço mais, entendeu? E eu quero mostrar outras coisas nesse estilo novo que eu tenho agora, que eu experimentei tanta coisa nova agora. Eu tô muito mais sandbox ultimamente, eu gosto de mundo aberto. Você me apresentou esse mundo maravilhoso do Hexcrawling, eu tô desesperado. Tudo agora eu boto controle aleatório, tudo agora eu faço worldbuilding. Tudo agora, tudo. Eu adoro esse troço. E... a gente tem novidades aí, vai ter outras mesas. Antes mesmo de Mago acabar, acho que eu vou mostrar alguma outra coisa no Perdido, porque coisa bacana tá vindo aí. E é isso, cara. Fica ligado lá na nossa mesa de Mago Ascensão. E quem sabe esse vampiro novo aí, todo mundo pede tanto. Esse vampiro novo chegando, acalentou um pouco meu coração. Se o Chesma escolher o PNP como a casa pra mestrar lá, eu mestre. Vamos ver como é que vai ser. De um jeito ou de outro, eu vou mestrar ou jogar. Vamos ver como é que vai ser. Maravilha. Maneiro, cara. Tô ansioso. E é isso. Bom, se vocês estão vendo aí, estão ouvindo esse podcast na quarta-feira, vai ter stream presencial do nosso RPG, do Regra da Casa. A gente tá num hiato entre as nossas temporadas de D&D quinta edição da nossa campanha de Magic Punk. Então, a gente tá jogando outros sistemas. A gente tá experimentando jogos indies, jogos diversos. Todo mundo da mesa também está tendo sua vez de mestrar, então seria muito legal se vocês acompanharem. Depois a gente volta com a segunda temporada de D&D, quinta edição. Acompanhe nosso conteúdo no YouTube, Regra da Casa no YouTube, Regra da Casa também no Twitch, sempre às quartas, mas também regradacasa.com.br e redes sociais. Dá uma força pra gente se você curtiu o podcast. Dá 5 estrelas no iTunes aí. Muito obrigado, um bom dia pra vocês e até a próxima. Até a próxima.